Tirando 3, 1-2, China Center Recife, frequência 1-2-5, decimal 4-5, alterna 1-2-6, decimal 1-2-6, decimal 8. 2-5-4-5-2-8-5-6-3-1-2. Receptou o ILS, estabilizado o ILS, gol 1891 com a pista viva. 1891, chame Torre Salvador, frequência 18, decimal 95. Essa é a situação. É 3304, controle, suba via. Segundo texto, tem um tráfego na descida aqui que não conta a antena pro? Negativo, suba via. Salvador, muito bom dia, o gol 1891. 1891, boa, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 1901. Valeu, meu curso, gol 1891. Chame Centro Recife, frequência 128, decimal 8, até 120, decimal 0. 228, tá vendo? Fogando 230, interceptando a São Campos. 130, chame o teu servidor, frequência 98, decimal 9, sim. Bona 230, boa, continua aproximação, mais pista livre. Ajuste na 019. 120 graus, 109. Bona 230. Ok, show, confirme já a partir. Mike X-Ray, X-Ray, cruzado 025, peça gente. Olhando em Brasília, deixa uma nave. Deixa uma nave, boa noite, nove. Sim, Mike X-Ray, X-Ray. Mas o senhor confirma o local onde o senhor pode. Fala aí, é o Salvador. Tá de coco. Gente. Salvador, bom dia. É o azul Alfa e Anjo Charlie. Alfa e Anjo Charlie, prossiga. É, solicitamos reporte do Pátio 3, posição 4R, até o Pátio Principal, Singa número 1. Alfa e Anjo Comunicação, Rádio Alfa e Echari. Chame 121 da decimal 9. 121 da decimal 9? Afirmo, 121 da decimal 9. Ok, positivo. 1250, a sua identificação, dessa via chegada com média de ônibus para nível de voo 050. Azul 445, acione identificação. Eu vou em voo médio, para que você esteja chegando em voo médio 1, ajuste no 0 na lota, repete para a descida. Boa tarde, acione a identificação Azul 445. Posição Itap. Posição Itap, azul 4485. Acho que é 10 quilos, motel, coelho, Veracruz, reposta, inversão, coelho, ferrado. Ajuste essa mudança, era uma live, só que tem que 39, chama na 20, 29, seu velho. 408, 3663, reporta pássaro durante a corrida de colete. Salve sobre a pista, muito ao redor. Bom dia, 3663, então, voo 1, 1800. 3663, contato na data colar e sub avião, salvo 1 para nível 340. Azul 4485, descida 384, Rio 10, ajuste na zero mamada. 4.7, ajuste a 0 no W do 4.45. Fechando a 6250 para detecção do seu óculos azul, curva direita, pro 060, fica para 2.10, que é utilizado o LS, que se usa a pista como 0, reporte e está fixado. Como 9.6 reduza para 2.3.0, mas o seu segue com o número 3 na próxima. Você com 9.6, número 1 na aproximação, agora 10 horas, 1.0 milhas, é 1.10 para a nível 1.3.0, você para 4.000, pega uma faixa de ângulo 7.2.0. Thank you. Estila, pouso autorizado, pista no 7. Vento 170, pois lá. Cadê que ela foi autorizado?

Sky 3 de Boa Visão. Ajuste em Salvador 909, repete no local de sobrevoo. Salvador 909, do Guardião. Salvador, o Santos Exato está meia, passou o canal acima, aguardando para o posto de estado. Santos 3896, operação para interceptar o curso localizador. Corre à esquerda, até 055, desse autorizado até 2006. Ajuste no 09, reposte estabilizado. Eu acho que 055, 210, na 09, está estabilizado, está 3896. dias, voo 2171, está passando por carga no zero. 2171, autorizado em Hermes, 8390. Se mantiram no zero, voo 2171. Decolou 01, chamando 2028, bom voo. Chamando 2028, obrigado, Victor. Chamando 2028, Quatro, aciona identificação desse avião chegada com MET 1 para o 050, ajuste em Salvador 1016. Chegando inicialmente com o número 394. Coordenada por Edmódio, voo 2171, por favor. cruzamento Porto Mesa 1028, aguardando transferência, Serra Gomesca. 2065, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Ali mantém, 2065, alô. Afirma, Gol 99, autorizado, firmou o controle, no 2028, só declare seu zoom 1, boa viagem. Obrigado, pode ir. Cruzamento eixo no 028, Serra Gomesca. 3-0, eixo no 099, como recebe o controle? Gol 1619, contato para dar uma decolagem sobre a via Campo 1 para Rio 360. Confirme como é que é o completo? Recebe alta, claro. Subindo direto 360, gol 1619. Está se afastando no litoral como Nordeste, não vai interferir com sua decolagem. Ventura 20 graus, com 8 nós, autorizado a decolar, pista 1-0. Decolagem autorizada, 0-0. Decolagem autorizada, 0-0. Decolagem autorizada, 0-0. Decolagem autorizada, 0-0. Decolagem autorizada, 0-0. Decolagem autorizada, 0-0. A esquerda, pro a 0-0, desce para 4-1-19. Retifico, 2-0, né? Positivo, já bateu 9-4. 2.519 por 50, traço com 13.94. O CMM 60 sem identificação dessa via chegada da Médio 1 para 070, ajuste em Salvador 09. contato para detectar o curso localizador por via esquerda, voa 055, descer 3.000, a gente chama 09. Ok, está tá o curso, esquerda 055, descendo para 3.000, 09, gol, 094. Chame o pronto para o táxi. Realizado o táxi, chame no ponto de espera, pronto, conta o bolo.